chamarei estabilizado no ILS. Whisky uniforme, Mike. Papá, Alfa Tango Tango, mantenha a posição. Próxima Delta. Tango Vitor Kilo Delta, contato radar decolagem, suba a via saída Conde para nível 090. Salve a via saída Conde para nível de voo 090, Vitor Kilo Delta. Padrão 05, reparte avistando. 05 final, 4 graus. Vento no 5, 0 graus com 4 nós, altímetro no 08, reparte solo controlado. Com 08, reparte solo controlado, guardião 05. Bom dia, o azul 4207, cruza o 270 para 160, ciente da mesa. 21 no Índia, 10295 do próprio ponto de espera, 22 horas. Papá, Alfa Tango Tango, escuta de solo. Papá, Alfa Tango Tango, após o ingresso da aeronave Boeing 737-800 da Gol, no portão 10, autorizado ingresso pátio 1 para o pátio 3. A gente chama para a nova decolagem, guardião 05. No 648, aguarde cópia. Desculpa, senhor, eu achei que era Copa mesmo, eu confundi aqui. O 648 tem da informação Lima, autorização de tráfego para Marcel. Polo 648, ciente. Número 3 para a Copa. Número 3. Tango Zulu, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Juliette Bravo Delta, aguarde para o táxi. Tango Lima, Kilo Zulu, prossiga. Tango Lima, Kilo Zulu, aguarde para a costa. 208, obrigado. Tango Juliette Bravo Delta, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1. Via parte 1, taxiway India. Quando pronto, chame torre 1-8-1095. Espera 3, meu pés. O último tem Salvador 1-0-8. Aguarde o final do ILS, taxiway. Prossegue via para 3 mil pés. ILS, taxiway da pista 1-0. Tá 3-1-9-8, com 1-18. Temos pés na Pocajão, Aracaju. Voo 1184, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 370. Via para o 370, poderia voar Aru? Te avistando. Reportaria avistando, mais. Seu perfil. Milhas do aeródromo após nível 085. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor. Transponder 5033, frequência do controle 119.35. 770, lista decolar da 10, ventando 30 graus com 4 nós. Decolar da 10, 770. 2.000 pés, informe estabilizado no curso do localizador. Localizando 2.000, chama estabilizado, 3198. Salvador, bom dia, o Gol no 621. Gol no 621, informação em curso Lima, guarde cópia número 3. Aguardando a cópia no meio. Quatro, tráfego 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, o Papa Alfa Tango 4, está cruzando nível 070, subindo para nível 090. Assente, o Honoris 4, pode uma centena, pode voar, ou? Alfa Tango Tango, confia a posição. Alfa Tango Tango, ciente. Salvador, Gol 648. Autoriza pushback acionamento e a cópia da autorização no TAC? Salvador, bom dia, Azul 2. 770, na Coral. Sou na 739. A sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050. Via Mari para o 050, Gol na 730. Papatango Lima Quilo Zulu, autorizado acionamento e táxi para o ponto de espera da pista no zero via parte 3, parte 1, taxiway Índia. Quando pronto, chave torre 118.95, ajuste 1018, segue como número 2 no táxi. 03, guardião 05. Decimal 45, alterna 126, decimal 85. 125, 25, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, 5, 26, e a rota do plano de voo, Conde Opezulu 17, Orago, pode direto, nível 350, e a decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pucajão-Maracaju, transponder 5051, frequência do controle 119.35. Solo 37, livre à direita, chame solo 121.1. Nível 350, via Conde, Opezulu no 7, Orago, direto Mateó. Decola na Pucajamo, Aracaju. Transponder 5051 e controle vai ser 119.35 para o voo 1648. Voo 1648, protejamento correto. Reporte pronto para o táxi. Reportará para o táxi, voo 648. Papatango, Whisky, Uniforme Mike, táxi autorizado para via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa. S70, livre desvio, reporte, pode. Livre desvio. Serra Bravo, Serra Papá, via Upezulu 10, Pupá, via Upezulu 16, nível 360, decola a pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, transição Mótiva, transponder 5041, frequência do controle 119.35. Autorizado nível 360 para Congonhas, via 3190 até Pupá, via após a 3196, após conforme rota, depois a 90 curva direita na Dael Leda Mótima, transponda 5041 e o controle Salvador 1935, pro gol na 62 anos. Gol Gol 1621, no cortejamento correto. Reporte pronto para pushback e acionamento. 1621 está no 09, pronto para posicionamento. Com voo. 035, grata, me voe já. Com 648 para o táxi, 133 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna João Pessoa. Com 648, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1 no taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 17. Na Índia vai chamar 1895, ajustado 10, 17, com 648, boa. Só 3198. 3198, livre pouso na 10, pista molhada, ventou no 70 graus com 4 nós, altímetro no 097. Com 097, autorizado pouso na pista 10, só 3198. Alfa Tango Tango, aguarde um minuto para a cópia. Se interceptando, vai retornar a rota. Cintia Azul, 27 aqui. Autorizado Juliette, parte 1, informe na taxiway Lima. Alfa Tango Tango, autorizado, Serra November, Tango Romeo, nível 100 até 100 milhas, após nível 085 Clone X. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, direto, transponder 5034, frequência do controle 119, decimal 35. Papapá, Alfa Tango Tango, autorizado acionamento e táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 17. Salvador, muito bom dia, Tão 3198, Librão. Tão 3198, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar da Juliette, está 3198. 1621. Prossiga. 1621, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Coordenada para o táxi, 1621. 1739, chama o sinal Salvador na frequência 120, decimal 8. 1208, 1739. Quebec, na Quebec, chame torre 118, decimal 95. Está chegando mais. 3098, Mari, confirmando autorizado aqui, hein? Aguarde o final do ILS. Aguardando, manda 7-3-1. Nave decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Papa Tango Juliette, estamos no Lula, decolou, vai passar meu pé e sair da Momo na sua escuta. Patango Juliette, estamos no Lula, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 100. Vai, subiu 100 via saída Momo, Juliette, estamos no Lula. TAN 3198, mantém a posição. Cara, ventou no 60 graus com 5 nós. 20 livre cruzamento, após livre táxi, parte 5, isso que é uniforme. 3198, autorizado, Juliette, portão 07. Juliette, portão 07, está 3098. 8, devido a baixo desempenho das aeronaves decoladas à frente, mantenha o ponto de espera, estimar 3 minutos. Vai manter um ponto de espera. Bom, 642. 2, para a cópia, Maceió. Posicionar 6140, Lima em curso, guarde cópia. Escutar 6140, obrigado. Voo decolado aos 45, chama controle 119 decimal 35, bom voo. 435, obrigado amigo, bom dia, já volto. 5307, complete a aproximação aliás, se chama 2 Salvador em 119 decimal 95. 119 95, vai. 107. Piaba 100, Lima Rio Azul. Oscar, via Upriazul 17, Orago. Após direto Maceió, nível 350, decolada pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju, transponder 5046, frequência do controle Salvador, 119, decimal 35. Autorizado Maceió, nível 350, na altura do 17, após Orago e direto Maceió, decolada 10 com curva à esquerda na Pulca, Aracaju. Transponder 50436 e o controle, na saída 11935 para o Ocean 6140. Ocean 6140, posicionamento correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. Acionamento para push acionamento 110, obrigado. Azul 4207 na escuta da torre. Ok, Salvador, Azul 4207, na final, baixada lá. 207, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7, reporte avistando. Tá visual, 1.200 pés aqui. Gente, livre pouso na 1-0, pista molhada, vento no 40 graus com 8 nós. Livre pouso, 4207. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1-0, 1-7. Ok, então entendeu, Pátio Índia no ponto de espera, torre 118.95 com 1097, apenas confirmando é 152 a bordo e 4 horas e 29 de autonomia. Copiado 152, 4 horas e 27. Beleza, Salvador, Salvador 3091, provável saída para o Galeão. Pesão 91, previsto da El Leda, ótima. Muito obrigado. Interceptou o gol na 7-3-0. Polícia 39, complete aproximação LS, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-1-8-9-5-1-7-3-9. Torre Salvador, gol 1-7-3-9. 1-7-3-9, continue a aproximação, reporte campo à vista. Continuando, reportará 3-9. Solos 49, livre à direita, chama só 121 decima 1. Solo 219. Lima que usou. Azul 4207, livrou? Azul 4207, autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 4207. Limite não, subida até uma centena, sem restrições, imã que usou. Voo no 739, livre pouso na 10, pista molhada, vento 140 graus com 7 nós, altímetro 10 no 7. Livre pouso na 10 no 7, com 7 presados. Voo 648, após o banho da companhia na corte final, ali mantendo 0. Após a companhia ali mantendo 0, voo 648. Pelo Kilo Delta, 2 milhas sudoeste de posição Conde, pelo radar terminado, chame controle Aracaju na frequência 120.3. 120.3, deu Delta. Voltando a paz início da corrida 09 à frente, ali mantendo 0. Voo 739, solo 52, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. Após o táxi do Gol, do Bang da Gol, à sua frente, autorizado Juliette para o portão 03. Voo no 739, autorizado Alfa, Juliette para o portão 06. Alfa, Juliette, portão 06, voo 739. Azul 4207, copiou o solo? Perdão, copiou. 4207 para prosseguir, como 02 já foi gravado. Voo para 03, 4207. Alô, Salvador, bom dia, voo no 094, sempre da informação Lima. O 1094, Lima em curso, ponto cópia. Temo. O 1094, 94, autorizado Serra Bravo, Fox Trot Zulu, via Upper Zulu 19, após conforme rota, nível 370, sai da Momo, transição Froti, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5077, frequência do controle 119.35. Autorizado conforme Upper Blue 19, após conforme rota. No 370, Momo Frotia saída da 10 com curva esquerda. 5077, transponder e o controle 119.35, eu vou no 094. Voo 1094, confirmamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporta bem. Vamos para o ponto de espera do Rosé. Mande o gol no 621, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Patamares, visual com campo, que retorna Salvador, atenção na pouso pátio do GRE. Gente da presente, autorizado direto pátio do GRE, reporte curta final. está presente, direto para o Grau, reportará a curta final, Guardião 05. Alfa, Tango, livre decolar, dá 1-0, vento 1-5, 0 graus com 5 nós. Autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado o acionamento, reporte o táxi, 6140. Cheque Bravo Delta, autorizado nível 080, reporte coral. Afirmo, em base para final Pato Grécio. Gente, vento 120 graus com 5 nós, altímetro 1017, reporte do solo controlado. 1017, reportará no solo controlado, Guardião 05. 1621, estimado 2 minutos devido ao aeronave com baixo desempenho decolado à frente. Gente, 1621. Papapá, Alfa, Tango, Tango, contato radar na decolagem, suba via saída mão para o nível 1-0-0. Na mão para 1-0-0, confirma que está livre, restante 3 mil pés. Alfa, Alfa, Tango, Tango, cancela a posição de início. Poderia repetir, senhor, então eu não compreendi. Alfa, Tango, Tango, cancela a posição de início. Ok, muito grato. Está livre de acesso para o 1-60, Alfa, Tango, Tango. Controle, boa noite, né? Passa um pouquinho, informação... Sou 1864, acende a identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível 050. Dia 050, possível vai rápido, bom noite, né, Mari? Ativo, mantém a carta, gol 1864. Valeu, Mari, bom noite, né, Mari? Aqui o Zulu. Aqui o Zulu, passar a posição A, boa possibilidade de voar com proa do destino. Aeronave decolada à frente, está a 2 mil pés, a 12 milhas do campo no setor norte. Livre decolada 1-0, vento 060 graus com 4 nós. Livre decolagem da 1-0, na 62. Para a direita, 263. Patango Lima, aqui no Zulu, autorizado voar direto de cima. Já de cima, Zulu. Controle 1 no decimal 35, com voo 1935, Roger. sala de espera da pista no zero, via taxiway India. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 10.17. 10.17, está aqui para a ponte espera, vai chamar torre 118.95. Apenas confirmando o seu, minha senhora, é 63-0-63. Continua minha 140, copiado então, 63. Boa viagem. Obrigado. Bom trabalho e até logo. Catango, Lima, Quilo Zulu, confirme, sinal de pouso. Ah, onda 430. Tango Juliette, Tango Zulu, confirme o sinal para a bolsa. 505, Juliette, Tango Zulu. Manhã 14, linha decolada 10, vento 050 graus com 4 nós. Autorizado a linha de colar o 90, 1 0 5 0 0 648, chame o centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2845, ótimo. Controle o gol na 629. Só para o controle? É 1621, autorizaria da presente, ótima. Negativo, gol na 621. É negativo? Bom dia, 3191. Então, 3191, informação em curso. Lima. Pronto, cópia. Então, 3191, autorizado Serra Brabo Golf Lima. E a alta do plano de voo. Nível 340. Saída da Elleda Irumi. Da Cola Pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5103. Frequência do controle 119.35. Negativo, autorizado Rio de Janeiro Galeão, nível 340, rota conforme o plano de voo, primeira aerovia foi novembro 8. Escola do 10, curva direita, saída da El LED, Lega, depois direto Irune, transponder 5103. E o controle de Salvador 1935, Dan 3191. Então 3191, no cotejamento correto, é forte e pronto para o pushback e treinamento. Mantenha nível 085 e aguarde. Mateus 085, aguardando o Lima que usou. 5861-40, obrigado senhor, bom trabalho para você, até a volta. Estamos direto para Evo Delta, sendo só da terminadora, posição coral, chame, controle em viagem na frequência 120.1. Controle Salvador, muito bom dia, Janela, 6140. 6140, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 350. Via PUCA, 350, sobe 6140. Tango Juliette, Tango Zulu, serviço radar terminado, para informação de voo e alertas, frequência Santo Recife, 125.45, alterna 126.85. Recife, 125.45, alterna 126.85, obrigado senhora, bom dia. Então, Golima aqui do Zulu, serviço radar encerrado, para serviço de informação de voo e alerta, frequência Centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 288.260, bom Recife agora, obrigado, bom dia. Voo 1864, estamos em sinal Salvador, na frequência 120.8. 208, voo 1864. Bom dia, 1864, passa 060. 64, isso é para 2000 pés, altímetro em Salvador, 107, livre LF 73 para 10, chama estabilizado no curso do localizador. 2000 pés, 094, 178 a bordo, 3 horas e 10, não pessoa. No 094, copiado. 178, João Pessoa, 3 e 10, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via parte 1, táxi Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1017. Esse parte 1. Índia, ponto espera, 18 ao 5, no 07, vou no 094. Chame Centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.25. 3191, companheiro. 3191, coordene com a equipe de pátio. Após passagem Boeing 737 da Boa Retaguarda, autorizado portão 05, chame táxi. Coordenação, após Boa Retaguarda, autorizado. Saia 2733, bom dia, prossiga. Cópia. Saia 2733, autorizado Recife, nível 090, via Golf 677, decola pista 1-0, após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle 119.35. Aciona o transponder 0264. O voo é 2733. Papa Alfa, Tango Tango, ciência 1448. Série 2733, cotejamento correto, acione e chame pronto para o táxi. Autorizado voar direto na CIO, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Direto na CIO e chama o Centro Recife agora 125.45, 126.85, chame 140. Muito grato, um bom dia, Sérgio. 020. No 094, a linha e decola da 10, vento 090 graus com 3 nós. A linha decola no 0, eu vou no 0, no 4. Olha, está copiando o papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Centena, propõe cancelamento e solicitou 085 na presente, senhorita. 864. 864, completa aproxima 100 LS, China Torre Salvador, a frequência 118, decimal 95. 1895, 864. Muito obrigado, muito obrigado. Alfa Tango Tango, mudança de regra às 1490. Sim, com voo. 1935, obrigado. Indicação dessa via chegada Mari para o nível 050. Mari para o nível 050. Controle Salvador, bom dia. Meu gol no 094. 1094, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 370. Via Momo 370, 1094. É 255, cidade de abaixo para a morte, vai, tá? Negativo, até que tudo acaba. É 255, mantém o perfil da chegada, estamos em instrução. Ok. Alapa Alfa Tango Tango, mantenha a subida visual para o nível 085, serviço radar terminado, para informação de voo e alerta, frequência do centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.45, grato Alfa Tango Tango. Controle, Salvador, boa, senhora, 100, 200, 0, 00, acione a identificação, desta via chegada a Mari para o nível 060. Via Mari para o nível 060. Chama a velocidade da Mari à frente. 017, tem um bom voo, 3191. Acho 1 no Índia, ponto 0 a 2,95, grato 1. 509, reduzir a voo. Canal 6200, copiou? Normal, 6200. Bom dia ainda, gol no 864. Gol no 864, bom dia, táxi Alfa e reporte para ingresso, táxi Juliette. Alfa para ingresso, Juliette, gol 864. Canal 6255, mantém a chegada. Canal 6255. Torres, Salvador. Muito bom dia, TAM 3191, ponto de espera da 10 com. TAM 3191, autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. Alinhe e mantenha no zero, 3191. Um 864, prossiga Alfa Juliette, portão 02. 02, 1864. O 02733, prossiga o táxi Alfa Juliette, parte 1 em Índia. No ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 017, tem um bom voo. Decolar pistão 10, vento 120 graus, 129. Decolar da 10, é 255, livre de desvio, reposta término. Decolada zona 7, controle 199, decimal 35. 1935, grato, bom dia. Tá 3191, contato radar na decolagem, sua via, saída da Étero, nível 340. Via da El 340, 3191. Cezulu 10. Papa Alfa Índia, DCT Umbad, Antezulu 44, Pagog. Decola pistão 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.35, aciona o transponder 5106. Eu tenho a zero, decola uma zero para a direita, da ela da morte, vou transponder 5106, controle de uma pressão. Só confirme a rota do campo de voo, que aqui eu tenho uma rota diferente. É, a rota que o Solo Salvador recebeu aqui foi essa, Pesulo 10, Iraí, DCT Umbad, Pesulo 44, Pagog. Qual é que tem? Eu tenho o Flock, Pesulo 10, Taubaté e Negrenção da Direita. Gente, será coordenado com o centro Recife, só um minuto. Ok, eu não aguento. Botará da Elta 3191. Uma 094, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Cedeu secundária 2.85 e a primária? 125.45. Confirmado com o Centro Recife, rota Up Zulu 10 até Taubaté e permanece o resto da autorização. grato pela coordenação, 4205. Chegue pronto, pushback, acionamento, portão 03, 914207. É, 4205. 33, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 1-0 graus, 10 nós. Autorizado alinhar e decolar, da 10, portão 0736. 55, chama o sinal Salvador na frequência 120.8. 208-625. Controle Salvador, Xené, 6251. Xené, 6255, isso para 2.000 pés, altímetro em Salvador, 1107. Livre ele, SX3 para 10, informe estabilizado no curso do localizador. 2.000 pés. Oceana 2733, decolado 23, controle 119.35. Oceana 2733, controle 1935. Controle, Salvador, é o Força Aérea 2733. Oceana 2733, contratada na decolagem, suba via saída Conde para o nível 1110. Sobe via saída Conde para o nível 1110, Força Aérea 2733. Xener 6200, chama o sinal Salvador na frequência 120.8. 1208, Xener 6200. Controle Salvador, gol 1162, bom dia, gente da Mike. Está cruzando 240 para o 240. Ação, dessa via chegada Mari para o nível 080, ajuste 1097. 080, 1097, décimo 3191, chame centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.25. Confirme a frequência, na 3191? 125.1, alterna 133.25. 251-3325, grato, bom dia. 6255. Chiné 6255. Estabilizado, 6255. Vou te aproximar, CNVS, chame 2, Salvador, em 198, decimal 95. 295, 6255. Chiné 6200, desce para 2010, altimetro permanece no 097, nível S, X-Ray, chame estabilizado no curso do localizador. Estando para 2000, Liberty, chame 6200. Só aí, Salvador, chame 6251. Oceano 6255, avistado, quem negar 10 no 7, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 119. Livre pouso, pistão no 0, confirme vento? 120 graus, 119. Salvador, muito bom dia, 3895, posição 7, autorização Guarulhos 340. Guarulhos, nível 340, 1 minuto para cópia. Obrigado. Para o táxi, voo 4207,